minha loucura. Com essa tática de oferenda, vive preso no ritual. Paradoxo, perdoa a venda. Buscando, tá na lenta. Sobrevive só na marcha lenta. Tá na vibe espiritual. Se puxa a vela, acenda. Entenda, mas que é a preferência. FQV causando pane na transferência. Nessa existência, ha, sem recompensa. Sigo tranquilo, bando do filo. Nessa vida tensa. Nessa vida tensa. Tipo de pensamento, indivíduo temido, exclusivo. Trincando com a caneta no caderno, escrevo livro psico relativo. Nessa aragem de rimar, degustando a santa caia, vivendo a vida do jeito que dá. Luto pra me destacar, erguer minha família. Se brilhar, lucro administrar. Quero enriquecer, não só de bens materiais. E a minha sabedoria cada vez eleve mais. E eu envolvido com tudo isso que nem a vadia com a cocaína. Determinado na poesia, insano é o dia a dia. Cotidiano violento, blocos na esquina e o meu corpo escrevendo. Nesse espaço de tempo, atividade marginal de lei eu vou honrar. Som de peso, aqueles que a balança vai estourar. Concentro energia, fantástico ritual. Movendo palavras no fundo de um quarto. Insanidade, sacrifício nesse espacto. Já planejando o próximo passo. Concentro energia, fantástico ritual. Movendo palavras no fundo de um quarto. Insanidade, sacrifício nesse espacto. Articulando o próximo passo. Essa vibe é pior que o crack. Dentro do quarto escrevendo, incorpora o Tupac. Vê se aguenta o baque, dá espaço na frente do jogo. Cheque, maquinaliza a partida com flip glide. Falando no estúdio do deck, riscando minha pele, largando uma tag. A família grande segue FQV. Brisa canção, vários loucos de puta clã. Guerreando na guerra do Talibã. Ninguém segura o nosso clã. Segura o B.O. da tua ficha cagada. Acabada pelas quebradas, quadrada. Só brilha quando te ataca. Vai o pé do brilho que não apaga. Basta um puxão pra eternizar o que não acaba. Não curto uma palma nem uma viola. Só curto uma pola louca, signosa. Sabendo que o mundo cobra se arrotar. Fudeu o bagulho, perdeu. E o que tu não viu, nós vem pra mostrar. Concentro energia, fantástico ritual. Movendo palavras no fundo de um quarto. Insanidade, sacrifício nesse espacto. Articulando o próximo passo. Concentro energia, fantástico ritual. Movendo palavras no fundo de um quarto. Insanidade, sacrifício nesse espacto. Já planejando o próximo passo.